sentir di te quando vivo se mi dicendo a te. Eu jamais pensei tanta ingratidão per os olhos seus. Quando um homem faz o amor de uma mulher razão da sua vida, de tudo ele é capaz pra não sofrer jamais a dor da despedida. Fica mais comigo, tente uma vez mais, pense no que fomos algum tempo atrás. Eu ainda sou aquela mesma estranha que ao te conhecer te amou demais. Dizem que homem não deve chorar por uma mulher que não soube amar. Mas como não pude conter o meu pranto, fechei os meus olhos, me pus a chorar. Quando te perdi, não me conformei com a realidade. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó. Solo tu perfume quedó de recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendido por otra ilusión. De celos y angustia mataste mi amor. Dicen que un joven no debe llorar por una mujer que no sabe amar. Mas como no pude conter o meu pranto, fechei os meus olhos, me pus a chorar. Todo en esta vida tiene su comienzo, tiene su final. Las fuertes cadenas de mi sufrimiento logré destrozar. En mi corazón una nueva flor volvió a florecer, trayendo bonanza y nueva esperanza a mi padecer. El tiempo ha curado todas mis heridas que tú me dejaste como despedida. Hoy no soy esclava de tu cruel amor. Un sol de esperanza brilló en mi dolor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar.